A DJ do bagulho doido. A DJ do bagulho doido. Com ela, o rock é sem fim, porra. E aí, minha gente? Vamos chegando um pouquinho atrasada, mas a gente vai fazer o nosso rock sem fim aqui na conveniência do Ney. E a gente vai começar bem de mansinho. O que Alexa mandar, todo mundo vai fazer. O que Alexa mandar, todo mundo vai fazer. Bora, minha gente! Desce até o chão. Desce até o chão. Vai descer. Desce até o chão. Vai descer. Desce até o chão. O que Alexa mandar, todo mundo vai fazer. O que Alexa mandar, todo mundo vai fazer. Dá uma tremidinha. Vai, dá uma tremidinha. Dá uma tremidinha. Dá uma tremidinha. Dá uma tremidinha. Isso, pra esquentar o clima. Assim, minha gente. E todo dia ela briga comigo. Me chama de safado, me dá tapa na cara. Faz o que, Rodrigo? E fala, fala, fala. Bora nessa, né? Fala, fala, contigo, vai. Essa mesa aqui. Me deixa de castigo, vai pra festa comigo. Não deixa eu beber. Os meus amigos falam. Sou a que manda em você. Vamos pra cima. E pra quem era só esqueminha. Valeu, Duda! Tamo junto, meu brother! Agora é parada comigo! Isso! Faz o que, minha gente? E agora, chuchu, diz! Tudo vai. Passa a mão, eu passo a língua, eu passo a boca. Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca. E diz que eu sou seu passatempo é porra. Eu passo a mão, eu passo a língua. O jeitinho que você gosta. DJ Maiara Barreto, a DJ do rock sem fim. Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me. Fala, meu amor. Emoções vão começando na conveniência do Ney. E claro, DJ Maiara Barreto vai detonando tudo. Ela tem namorado. Mas o que, talarica? Mas só quer tá aqui do meu lado. E canta assim, ó. O cara nem sonha que ela vem me ver atrás de prazer. Tu vai curtindo na manha. A rádio esquece, comigo ela esquece. Vai, tu imagina. Imagina se ele soubesse que sou eu que tô tirando seu estresse. Vai, minha DJ. Imagina se ele descobre aquela mancada. A marquinha que eu deixei. Vai de mãozinha. É o Zé Vaque. E a conveniência do Ney é o original. Agora já. O original, mano. Assim, minha DJ. Let's go. Você pode me ouvir. Pra dizer, vamos junto, mano. Quero falar com você. Sucesso, meu jeito. Desculpa parecer assim. Não quero atrapalhar. Só me escuta e deixa eu terminar. E aí, joga tudo pra cima. Saudade tem nome. Quem é, Ney? Maiara. Coração ainda é teu. E se tu ainda não. É teu momento de cantar. Maiara. Tem como eu voltar pra você? E bebê? E voltar comigo, bebê? Voltar comigo, bebê? A abandonado dentro de um apartamento. Ansiedade, coração desesperado. É o que, senhor? É só bebida quente. Por causa de um coração gelado. Amor e raiva andam lado a lado. Porta-retratos e quadros tudo quebrado. Me diz aí! É o que tá tendo. Pedaço de amor pra todo. Tu tá sofrendo. Tá doendo. Tá doendo. Tô sofrendo. Canta assim, vai. E ela não tá me atendendo. Let's go! Oh, baby, me atende. Atende, mestre. Ai, que vontade de tacar meu celular. Parei, pensei, quase travei. Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando outra e vendo você ficar. Solta a voz e diz: não vou não. Já dispensei a gata que eu tava. Eu vim aqui foi pra beber e passar raiva. Tô sofrendo na night. Você tá batendo muito mais que um grave. E sente o gravizão aí, mano. Sabe assim, enquanto o som do paredão toca, você gasta o seu batom de cereja. Eu bebo cerveja. Tu bebe cerveja. Por cerveja. Enquanto o som do paredão toca, você gasta o seu batom de cereja. Você bebe as melhores cervejas, estupidamente gelada, aqui na conveniência do Ney, escutando Maiara Barreto. Vai! Tá vendo aí, ela já tá falando que tá com saudade e tá me procurando. E o que, meu amor? Daqui a pouco ela tá encostando. Sabe que sou louco e sem coração, mas quando ela liga eu dou atenção. E ela diz: eu mando logo a localização. Hoje vai ter festa no colchão. Dei! Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo, porque eu sou seu esquema preferido. Eu sou seu esquema preferido. Vai de mansinho, vai curtindo. Ela dispensa baladas, amiga, pra ficar comigo. Eu sou seu esquema preferido. Isso. Porque eu sou seu esquema preferido. É só pegar. Vai ser de avião. Vai DJ Ives, MC Dan, hein. Mais um mote bom que eu esperava por isso. Chame avião, DJ Ives, MC Dan. Vai! Vai, bebê! Novinha, faz é mó tempão que eu tô aqui de olho em tu. Com as amiguinhas mexendo o bumbum. Tô ficando tarado e doido pra saber. Será que é hoje que eu fico com você? Novinha, faz é mó tempão que eu tô aqui. Será que é hoje? Com as amiguinhas mexendo o bumbum. Tô ficando tarado e doido pra saber. Dani, será que é hoje que vai. E agora, gente? Diz: a Dani, você tá com carinho, só não pode se apaixonar. Você tá no macetinho, só não pode se apaixonar. Sentando os dimancinhos, os dimancinhos. Se apaixonar, que a Dani senta, senta, ela senta, que vai dar que a Dani senta, senta, Dani senta, se para que a Dani senta, senta, ela senta, que vai dar que a Dani senta. E a pressão não pode parar. Oh, baby, teu cheiro tá grudado no meu cobertor, tu não me sai da mente, não. Brota aqui no meu barraco pra gente fazer a dor. O sertão gostoso com o bandido. E dizendo: o rock não para. Tô gemendo com olha manhoso pedindo pra mim da papá. A hora do gritinho! Mas tem que ser no talentinho. Eu tô com saudade. De ti, deixa louca de beija sua boca. Vem chamar de safada. No espelhado, nós dois suados. É puxão de cabelo, é tapa na raba. Eu tô com saudade de. Mas sextou, né? De... E tem que ser da melhor forma. E hoje é sexta-feira, dia de dar salário. Da bicuda em rapariga, fuma cigarro ao contrário. E vem essa muda, é muda mesmo. Mas chega a beijar com mel. Manda foto pra eles, a farra de. Mudinha de torra salário, dá bicuda em rapariga, fuma cigarro ao contrário. Essa muda é muda mesmo, mas chega a brilhar com meu. Vou dar foto pra esvelada com e aí? Motel. Sextou. Eu sei, e já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez. Sextou. Eu sei, e já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez. Já que então sextou, tu vai sentar mais uma vez. Sextou, eu sei. Isso! Sextou, tu vai sentar mais uma vez. DJ Maiara Barreto, a DJ do rock sem fim. Quando eu faço de Hilux, as novinhas gostam. Só porque tenho dinheiro e sou vaqueiro da roça. Gosta de cavalo, só da minha Hilux. As novinhas, quando chegam, diga assim, ó. Gosta de gasolina. E elas gostam. Quando eu ligo meu paredão, as novinhas ficam loucas na pegada do vaqueiro e elas piram na pegada do patrão. Vem andar na minha Hilux só porque eu digo assim. Elas gostam de gasolina. E elas gostam de gasolina. E elas gostam de gasolina. E elas gostam de gasolina. Isso! Minha DJ, não posso parar. Respeita a cara da mina. A Maiara Barreto é foda. Que tal a gente cantar mais ou menos assim, ó? Amar é admirar com o coração. Essa é a visão de alguém que ama. Duvidas não sobrepõe a paixão. Dá um pouco de tesão. Encontramos na cama. O bagulho começa a esquentar. Uma grama de medo de dar. Tão pouco consigo disfarçar o amor que sinto por você. Diretamente você, da conveniência do meio. Vem, se me liga, já quero te encontrar. Só quem sabe vai cantar agora. Bem alto, bem alto. Nem o sol, nem a lua, nem as estrelas brilham como o seu. Então grita, vai. Vou gritar, não vou dormir. Diz. E te desejo. E você é? Posso cantar assim, ó. Fique com ele, vai ser melhor assim. Se ele te procurou, é porque não quer. No bastidão, no bastidão. Fique tranquila, ele já tá. Nossa amizade continua. Joga todo mundo, joga lá pra cima. Quando tu me dá um sorriso, eu te dou um beijo. Vai virar tua cabeça, vai perder o medo. Tá com medo, tá? Tá com medo de amar, é. Tá com medo do amor, e aí? Deixa o vento focar. Deixa o coração depois. E na batida. Me toma na batida que a Maiara tá tocando. Joga todo mundo, joga lá pra cima. Joga tudo, joga tudo. Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora. Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora. Você quis ir embora, agora embora não. Joga a mão pra cima e dá lhe sal, vai. Se tu fosse mil grau, não era ex, era sal. Se tu fosse mil grau, não era ex, era sal. Se tu fosse mil grau, não era ex, era sal. Se tu fosse mil grau, não era ex, era sal. Sal, sal, sal, sal, sal. Tu gosta de dar-lhe sal? Sal, sal. Então vem xingando. Sal, sal. Vem fazendo aquele caqueado. Sal, sal. Vai dançando, vai. Isso. Dançando. Vai dançando. Vai dançando. De mocinha. Vai dançando. Vai doidando que a Maiara tá tocando. Vai dançando. Vai dançando. Joga todo mundo. Vai dançando. Eu tô com saudade daquela cicadinha. Vai, bebê. Bota, bebê. Chama. Bota, bebê. Bota, bebê. Chama, bebê. Maiá. Eu tô com saudade. O quê? Daquela cicadinha. Bota, bebê. Bota, bebê. Se não for você, não vai ser ninguém. Eu vou falar que não quero beijar. gosta, gosta. Vai começar o caqueado, caqueado da dancinha vai começar. O caqueado já começou. Mas a dancinha da quadrilha. Vai dançando na quadrilha. A dancinha da quadrilha. E vai dançando na quadrilha. A dancinha da quadrilha. Faz a dancinha do carimbó. Dancinha do carimbó. Dancinha do carimbó. Dancinha do carimbó. Dancinha do carimbó. Faz a dancinha da capoeira. Eu tô com a Maiara, tô fazendo caqueado. Minha ex me viu no rock. E aí? Tô logo no recado. Passa lá em casa, na minha louca, fala que me ama. Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama. Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama. De novo, Big Show, Jim. Story now, I'm bring this motherfucker. Agora! E toma, toma de mansinho, de mansinho. Joga o bastidão, joga o bastidão. E toma na batida, toma na pressão, vai. Bichos, sai dos bichos. Paradas, deixa ver suas patas. Me toma na batida que a Maiara detonando. Joga todo mundo, joga lá pra cima. No bastidão, no bastidão, no bastidão. Joga, joga, joga pra cima. Joga pra cima. Riquelme. Faz esse jeitinho que as bandidas tão gostando. Do jeitinho, minha gente. Agora faz o caqueado. É muito caqueado. Rolando na conveniência do Ney. Bora, Ney, joga tudo. Joga tudo. Joga tudo. Joga tudo. Vai, moleque feio, vai. Vai, moleque feio. Vai, vai moleque feio, vem fazendo o caqueado. É muita onda, mano. Agora eu quero ver se tu é desviado. Agora o Biel quer ver se tu é desviado. Vou te desafiar. E vai fazendo caqueado. Vou te desafiar. E vai fazendo caqueado. Vai, moleque doido, tu dança pra caralho. Sal. Vai, moleca doida, tu dança pra caralho. Sal. Chama uma moleca pra xingar contigo. Chama uma moleca. Chama todo mundo. Contigo. Pode dar mole e vem fazendo caqueado, sal. Pode dar mole e vem fazendo caqueado, sal. Fazendo caqueado e vem fazendo caqueado, sal. Fazendo caqueado e vem fazendo caqueado, sal. Vai começar o caqueado, começar o caqueado, começar o caqueado. Já começou! Então fogo no parque, então fogo no parque, então fogo no parque. E é muito fogo no parque. Tá pegando fogo. Let's go! Peguei o fogo. Arrepia. Tu vai beber da minha bebida, mas tu vai fuder. Tu vai beber da minha bebida. O nome da emoção chegou. Toma tua pisa, vai. Toma tua pisa, vai. Toma tua pisa. Vai. Vai. Aí vem meu time. Vai. Esse é o DJ. Vai. Você desce para o topo. E vai quicando. Quica uma vez. Quica. Quica de novo. Quica uma vez. Quica de novo. Joguei jogando. Ai. Joguei jogando. Ai. Joga tudo pra cima. Ai. Eu quero ver a moreninha. novinha descendo, descendo, eu quero ver a bolinha. É fuga, mano, é fuga. É fuga, na zona do vaza, vou atrás da fuga. Quero mais. 3, 2, 1, vai! E vem pro rock da Maiara que é rapidinho que para de falar que ele é seu, marido dos outros não é presente. O que é que ela é, Ju? Tá no macho da tua amiga, e tu vai tomar DJ um Udiel brabo, porra. Para de falar que ele é seu, marido dos outros não é presente de Deus. E aí, Ana? O Nazinho, Riva, tua amiga. Tá toda a rapaziada junto e misturado. Aqui na conveniência do Ney. E de uma vez por todas. Isso! Sempre foi a... O bagulho endoidou, já. A realidade da mulherada é essa aqui, ó. Então para de falar que ele é seu, marido dos outros não é presente de Deus. Tá ali, o meu parceiro Cássio, da conveniência do Cássio, também tá junto com a gente. Ah, e aí, mano? Marido dos outros não é presente de Deus. O que que ela é? Tá ali, tava sentando no macho da tua amiga. E tu vai tomar um papo. Gosta do que mesmo? Ah, é o melhor lugar pra tu apanhar da tua mulher. É o melhor lugar pra te esquecer sua irmã. Ah, baré. É o melhor lugar pra te esquecer sua irmã. É o melhor lugar pra te esquecer. O meu parceiro Júlio, ele que comanda o gelo em Guaracima. E aí, Júlio? Cabeça fria, né, gente? Aqui é assim. É assim que tu quer, é assim que tu gosta, e a gente vai começando. E aí, Joelma? A Joelma do bloco 19 tá junto com a gente. E ela tá fazendo o que ela dá valor. É o rock sem fim, bebê. Explode a bazuca. Vai! Pressão, pressão, pressão. Pressão. E as bandidas? Mas é bandida e bandida não na mão. Maiara. Mas é bandida e bandida não na mão. Maiara. Hoje ela tá contigo. E amanhã ela tá com dois. Hoje ela tá contigo. E amanhã ela tá com dois. Faz cara de safada, faz cara de safada, faz cara de safada. Vai, moleca doida. Vai, moleca doida, vai, vai, moleca doida. Vai, moleca doida, vai. Vai, moleca doida, vai. Tatatucadão, tatatucadão. A parada é o seguinte, bebê. Namora não dá, namorada não, namora não dá. E namorada não. Quer ir embora, pode ir embora, quer ir embora, pode ir. Joga a mão pra cima e dá-lhe sal, dá-lhe sal, vai. Executamos, cara. E dá-lhe sal, sal, sal. Executamos, cara. E dá-lhe sal, sal, sal, sal, sal, os caras dois. Joga a mão e dá-lhe sal, sal, sal, sal, dá-lhe sal, sal, sal, sal, dá-lhe sal. É muita onda. Conveniência do Ney. Recebendo pela primeira vez Maiara Barreto. E a gente colocando fogo no parquinho. Só os caras doidos jogam a mão e dá-lhe sal. Deixa na batida. Isso, isso, na batida. Bora na batida. Joga, joga. Tenho saudades. Não viver. E aí, Ney, como é que é? Eu só queria uma chance pra te provar. Assim, bebê. Eu vou te fazer feliz. E que seja só por uma noite. O meu parceiro Gabriel, ele, o Eric, os irmãos inseparáveis, também estão juntinho com a gente. Joga tudo, meu mano. Por esse louco amor. Isso. Não pago o preço aqui. Mas o que, minha gente? Mas se você quiser só prazer, eu não... Eu não quero nem saber. Tô na conveniência do Ney. O que vai... Tô em Guaraci. E o bagulho doido não para, Juju. Acelera tudo e mais um pouco. Vamos começar mais ou menos assim, ó. DJ Udi é o brabo, porra. Explode o bagulho. DJ Rick de Ferraz pegou a moto e meteu a puta na garupa e vrá, vrá. Vem, Claudinha! Claudinha do Bloco 22. E falaram que ela tá arrasando com decote top. Só um busão, só um cabelão, só um busão. Vem, Claudinha! Cabelão, só um busão. Me joga o cabelão, só um busão. Me gira o cabelão, só um busão, só um cabelão. Joga só um busão, joga só um cabelão, só um busão. Cabelão. Vai, minha GG, vai, vai, vai. E doida, e doida. E doida, e doida. E doida nessa. É no xingado. Chuchu, bora doidar! DJ Maiara. E aí, bebê? de ninguém. Pra fazer merda comigo, eu não preciso de ninguém. Pra fazer merda comigo, eu sozinho boto minha vida em perigo. Eu sozinho boto minha vida em perigo. E aí, Joelson? Boto... A minha cúpula do rock já tá junto. Senhor. Mais um final de semana, né, meu mano? Pagar, eu vou lá e pego de novo. Aê, partiu da jovem. Ou ele me ama ou ele me mata, mas acho que ele me ama, que eu também amo ele. Olha o Nicolas. Agora o Nicolas é rock sem fim. Acabou a semana, já é final de semana. E hoje é sexta-feira, e hoje é sexta-feira. Hoje é sexta-feira. E entrego só assim. E a galera chega pra cozinha. Com a conveniência do Ney, minha gente. Isso. Não pode parar, joga, joga. Não complique. Muito simples. Fazer isso assim, ó. Um mais um, menos você. Sou eu. Vou viver o meu amor sozinho. E agora? Você me perdeu, agora chora. Canta assim, vai. Não vou negar, sofri demais quando você me deu fora. Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola. Cinco namorados. Canta! Que eu ia pedir pra voltar. Que eu ia chorar por você. Que eu ia morrer de amor. Que eu ia pedir pra ela diz assim, ó. Um dia você vai ligar. Um dia vai me procurar. Você vai saber, vai entender que amar mais do que eu, ninguém te amou. Maiara. Um dia vou te esquecer. Um dia alguém vai perceber. Um dia. O amor que você dispensou não deu valor. Um dia você vai se arrepender. Sabe aquele teu ex que te meteu um chifre? É. Tu tá sofrendo por ele mesmo assim. É. Vai cantar bem alto pra ele o seguinte, ó. Sai da minha vida agora de uma vai. Vai, desaparece. Nunca mais quero te ver. E se ele te mandar mensagem, é prova. Tu canta alto. E aí? Quando eu te vi, gostei. Quando eu te vi, gostei também. Te dei, não sei. Estava tremendo. Calma, Xuxa. Calma, você foi até mais ou menos. Quando fui te beijar, beijei. Quando te abracei, te amei. Naquela noite falamos de estrelas. Prometi ligar, ligou. E você me perguntou: como é que é? Qual o tamanho do nosso amor? Me canta assim. Te amo tantão assim, ó. Acabou, acabou. Você vacilou. Vai colher tudo. Estou dividido. Tu tá meio assim dividida. Mas é o seguinte, minha gente. Tá na hora da gente fazer um gingado bacana e curtir nas marcantes do clima, do jeitinho que você dá valor, assim, ó. Escuta, meu amor, entenda de uma vez, você tem que decidir se esse caso é pra valer. Se alguma vez te fiz sofrer. Uma mistura muito bacana. Cura da que a gente faz aqui na conveniência do Ney. Contra a mão. E a galera vai curtindo, chegando de montão. Já não te deixa ver. E você nasceu pra mim. Maiara. Eu preciso de você. Barreto. Me diga quem será esse Junião. O Junião da WLAN, ele também tá junto com a gente, marcando presença na nossa conveniência do Ney. Chora pedindo pra me conquistar, lembro de quando me chamou para dançar, falando baixinho no ouvido, eu sou seu fã, na na na na. E na baixinha. Com aquele coração apaixonado. Mas é o seguinte, quem tá tocando, diz o nome aí. Este coração, Maiara. Primeira vez que o amor se entrega, que minha vida vai bem e você me entende. Que sonho bom. Te amo, te amo, te amarei a vida inteira, que nem outro amor no meu coração foi tão forte assim. Me sinto apaixonado. Dessa vez, se queres saber, verás todo o carinho que sinto por ti. Já não sei o que o coração quer dizer. Meu coração inocente, um coração que tanto te amou. Tu sabes que no mais profundo de minha alma sinto teu amor. Meu amor em ti não foi uma ilusão. Me lembro, vejo o que vivi. Lembre de porque me curaste quando estava sofrendo. Perdido com o coração partido. Foi no lava-lava, como um sonho. Quero te pedir que nunca me abandone. Tu me abraçaste quando estava frio. E no lava-lava o amor surgiu. Amor foi nesse clima que rolou um beijo. Eu sei que me fascina quando te desejo. Mesmo se tu te vai, sinto o teu carinho. Amor no lava-lava o amor surgiu. Vai surgindo assim na manha, da batida gostosa, que as marcantes vão rolando. I love you, foi o que você falou pra mim. Feliz hoje, na conveniência do Ney, tu tá no lar do amigo que tu gosta muito, pode abraçar esse teu amigo aí, se você tá do lado da sua companheira, do seu companheiro, da pessoa que você ama, dá um abraço bem forte nessa pessoa agora, e canta assim ó, assim minha DJ, vai bebê! Yeah. Tá no ladinho dele, tu tá feliz. Feliz, eu nunca estive tão feliz. Quando você passou e sorriu pra mim, eu nunca me senti assim. Todas as noites eu penso em ti, querendo ter você junto a mim. Que pena que você partiu, mas ainda estou aqui. Quando a chuva cai, eu penso em você. Eu sinto teu beijo quando a chuva toma. Sons das Marquês. Te liga, mano. Se eu bebi foi por causa de você, posso jurar. Pensando que ainda sofro por você. E aí? Se alguém falou que andei mostrando seu retrato, isso é conversa. A sua vida quer se ver, não me interessa. Eu te seguro, nem me lembro de você. Fala pra ele agora. Segue a sua estrada. Eu já te esqueci. Quando o amor acaba, o coração sabe o caminho pra seguir. Pega ser outra pessoa, ou um caso parecido. Deve ser eu me querendo só brincar contigo. Mas se fosse diferente, se ela fosse eu, besteira. Se desce, ainda bem que o nosso amor não é perfeito.

E ela diz: eu amo ele e você. Windows Brothers, sucesso em todo o Brasil. E essa vai de Lene para Jô, com muito amor e carinho. É tudo que eu preciso, quero tê-la aqui, perto de mim. É muito amor, né? Eu não vou desistir de nós dois, eu me entreguei demais, eu me entreguei demais. Você marcou meu destino. Passinho, Loura. Eu me entreguei demais. E aí? Você marcou meu destino. Você marcou tudo em mim. Olha, passa tudo, mas não vai. Vai, minha DJ, toca mais uma. Assim que é bom. Uma noite sem lua, se você me situa. Pra dançar agarradinho agora. A nossa cama é o ônibus que você me deu. A sua mão, o coração diz: eu amo você. Uma ilusão. Arrependida, né? Arrependida, eu peço o seu perdão. Juro que não vou errar, perder a razão. Sem querer, eu deixei me levar, perdendo o que me faz feliz. Não, meu bem, não me deixe. Eu preciso do seu amor. Lembrar um pouquinho aí, as meninas vão à loucura ali, ó. É doido, bicho. Você é meu sol, você me seduz, você me aquece debaixo do teu lençol. Isso é bom demais. A noite acontece, teu corpo enlouquece, teu jeito de fazer amor. Teu corpo nu, let's go! Me fez esculpir a imagem do prazer, pensando em você. Como é que é? Teu corpo nu, me fez esculpir a imagem do prazer. Maiara, eu vivo pra você, Maiara. Agora somos um só, em um só coração. Tudo aconteceu, mas só um sonho acordei. Hoje sou só um, com os meus sonhos de amor. me dê de sonho com você. O Riva da Bahia. Naquele dia que me viu batindo, eu prometi pra você que voltaria. Eu fui buscar meus sonhos no garimpo. Já tinha decidido. Olha o charado Ney. O vizinho Ney tá no circuito. Pra te envolver. E aí, Ney? Todas as riquezas e colocar em você. Pra te convencer, aprende a falar inglês. I love you much, vou te dizer. Me diz aí. É o meu ouro negro, alçando os marcantes de amém. Não dá pra esquecer meus beijos. Do teu lado não me falta nada. Você é o meu ouro negro, alçando os marcantes de amém. Daquele jeitinho gostoso. O Amaiara vai detonando na conveniência do Ney. Com você, amor, volta. Eu te juro que dançar colado com você é bem melhor. Volta. Seu carinho me beijando, me fazendo enlouquecer. No baile da saudade, tô louca pra dançar. Tô sempre na expectativa de te encontrar. Volta. Ajuda por aí, ela caixa. Juro que dança colado. A Lene e a Tânia. Volta. A Tânia é o casco da Kátia. Fazendo em volta. Eu te juro que dança colado com você é bem melhor. Volta. Seu carinho me beijando, me fazendo. Vai enlouquecendo assim. Vai dançando, joga na batida, joga na batida. Vai, minha DJ. O Alene é casco da joia. É muito casco, mano. O meu coração. O meu coração sofre por você. Mesmo em outros braços, não consigo te esquecer. Mas é o seguinte, bora dançar um pouquinho assim, meninas, ó. Sua graça e sua energia é a coisa mais linda, vibe surreal. Quando é que tá nessa pura harmonia que me contagia, eu não me sinto mal. Dois passinhos pra lá e pra cá, nesse bar eu vou. Esbarro no seu olhar, quase morri de amor. E ela tá movimentando, tá movimentando, tá movimentando. Vai movimentando assim. E ela tá movimentando, tá movimentando, tá movimentando. Tem que vir com calma. Quero ver no camarote dessa festa. Eu quero ver você dançar pra mim. Da faixa rosa, rosa, tipo aquele gin. Vai rebolando. Vai rebolando. Nessa bunda, nessa festa. Eu quero ver você dançar pra mim. Da faixa rosa, rosa, tipo aquele gin. Vai rebolando, vai rebolando. Nessa bunda. Todo mundo ama o Cris. do gato. Sua graça e sua energia é a coisa mais linda, vibe surreal. Quando é que tá nessa pura harmonia que me contagia, eu não me sinto mal. Dois passinhos pra lá e pra cá, nesse bar eu vou. E ela vai movimentando. E ela tá movimentando, tá movimentando, tá movimentando. Maiara. E ela tá movimentando, tá movimentando, tá movimentando. Mas tem que ser diferente. Acessem agora no YouTube. Pra mim. Até faz a rosa tipo aquele gin. Vai rebolando de lancinho. Uma mistura muito louca. Joga na batida. Mas é o seguinte, minha gente. Só quem tá solteira hoje, na conveniência do Ney, vai cantar e vai dançar assim do clima. Só quem tá solteiro joga tudo, vai! Me separei, porra! Tô solteira agora! Tô solteira agora! Tô solteira agora! DJ do baile, eu vou sentar na você, sentar na você, sentar na você, sentar na você, sentar na tua piroca. Te decide o que tu quer. Vai se tratar, garota. Sai da minha bota. Rasgou minhas roupas. Queimou 12 malas. E eu tava de boa. Cheia de história. E agora chora, chora. Chora, bebê. Vai se tratar, garota. Sai da minha bota. Rasgou minhas roupas. Queimou 12 malas. E eu tava de boa. Cheia de histórias. Agora chora, chora. É assim. E fica outro lugar. Essa casa pra minha vida. Você escolhe. E aí, bebê? Tristeza vai se chego. Uma dose de alegria. E você completando meu dia. Você nem cadê meu celular? Papo, vem ser a minha semana, meu fim de semana. Meu e aí, patroa? Vermelho controlado. Como eu disse, arranhado. Daquela parte que diz: eu te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo. Vem ser a minha semana, meu fim de semana, meu feriado. Vermelho controlado. Como eu disse, arranhado. Naquela parte que diz: eu te amo, te amo, te amo. Não é que ele veio hoje mesmo. O meu parceiro Diego, ele é a sua primeira dama. Hoje ele vai formar o Rock Sem Fim. Da conveniência do Ney, a gente vai até o Bar do Xarel aqui mesmo em Guaraci. Depois do Bar do Xarel, a gente vai até a quadra do Benção na Miranginha, no Barreiro. Até 9 horas da manhã. Você escolhe. Tristeza vai se matar com uma dose de alegria. E você completando meu dia. Isso. Vem ser a minha semana. Fim de semana, meu feriado. Vermelho controlado. Meu desarranhado. Daquela parte que diz: eu te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo. Oi, é que aqui nós fuma um, putaria rola fino. Novinha bate bumbum, vê quem vai dormir comigo. É que é disso que eu gosto e é disso que eu me encanto. E o famoso degusta forte, bebida cavalo branco. Que lá no final do ano, hein? Vai formar Rock Sem Fim hoje? Peça, só os que tá de peça que vai indicar. Olha, patroa, segura. Eu fui na linha 57 de pepeca, desce lá na... O Diego mandou avisar que é Rock Sem Fim hoje, patroa. Veneno, o cabelinho da régua e a camisa do Flamengo. Tá bonitão. Que até 9 horas hoje é. Sim, olha, pente de facção. Hoje é ele que tá na linha. Fique com o copão na mão. Então tá lindão. Tá bonitão. Menor cala na rocinha. Olha, pente de facção. Hoje é ele que tá na linha. Fique com copão na mão. Tô parindo, oh, tô dando aviso. Maiara. Sei, fala aí, só não precisa falar, eu te amo. Quando a gente tava junto, você só vacilava. Ah, e agora tá ligando essa hora pra dizer que me ama. E agora, bebê? Amava porra nenhuma, deixa de onda. Saudade porra nenhuma, deixa de história, manda mensagenzinha querendo me encontrar, amava porra nenhuma. Tem que ser de mansinho, né? Sua amiga faça amiga. Do clima. Ela brotou na favela com a tropa das amiguinhas. Viu o abalo de nave e abaixou a calcinha. Quer colar com o reino porque ele é importante. E a gente tá trabalhando com um som bem reduzido, viu, gente? Pensado, mano. Muito bem, que eu gosto desse safado de mochila e de radinho. Com cabelo disfarçado e pra ele nós vai embaixo. Nós vai embaixo, pro barca nós vai embaixo. Lá vai embaixo, eu sabia muito bem que eu gosto desse arrombado de mochila de jardim. Com cabelo disfarçado e pra ele nós vai embaixo. Nós vai embaixo, pro bacana nós vai embaixo. Nós vai embaixo, baixo. Nós vai embaixo, baixo. Nós vai. Parece até simpática. Baixo. Nós vai embaixo, baixo. Pro bacana nós vai embaixo. Mas eu sabia muito bem que eu gosto desse safado de mochila de jardim. Tem mochilinho de radinho, com cabelo disfarçado. Pega leve agora. De mocinha. Maiara. Chama, ó, que minha bunda balança aí. O que acontece em Vegas? Morre em Vegas. Me arrasta no morro que eu te levo pras ideias, pô. O que acontece em Vegas? Morre em Vegas. Me arrasta no morro que eu te levo pras ideias, pô. O que acontece em Vegas? Morre em Vegas. Me arrasta no morro que eu te levo pras ideias, pô. O que acontece em Vegas? Morre em Vegas. Me arrasta no morro que eu te levo pras ideias, pô. Dançando de mansinho, e de mansinho vai. Isso, minha gente. Eu tô na pista e vou tumultuar. Eu tô na pista e vou tumultuar. Ya habibi, ya albi, ya ruhi, bi hubbiki, ya sara. Muito cuidado, mulher. Muito cuidado. Muito cuidado nesse momento. Mulher. O golpe tá aí. Cai quem quer. O golpe tá aí. Cai quem quer. O golpe tá aí. Cai quem quer. Cai quem quer. E não adianta me enganar, fingir que tá apaixonada. Não adianta me enganar, fingir que tá... Mete o louco, mano. Mete o louco, que eu meto marcha. Mete o louco. Vai, Ney. Eu cheguei, Ney. Mete o louco, que eu meto marcha. Falou que ia dormir, mas tava na balada. Falou que ia dormir, mas tava na... Mete o louco, mano. Mete o louco, que eu meto marcha. Mete o louco. que eu meto marcha. Mete louco, que eu meto marcha. O golpe é o mesmo, só muda a vítima. Alá, alá. Quem tem moral manda, quem não tem obedece. Ela só viaja e senta no colo do chefe. Gosta do fundocinho, dentro do barraco. Cheio de flagrante, ela sentando pra caralho. Ela quis sentar pro chefe. Maiara. Tá com moral lá na boca. E ele pegou uma surra. Deu uma surra de xoxota. Let's go! Quer sentar pra zona toda. Ela quis sentar pro chefe. E vai sentando, vai. Tá com moral lá na boca. Deu uma surra de xoxota. Quer sentar pra zona toda. É mesmo? Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão. Te conheço como a tal da uivinha do rabetão. Dançando o Rio Mandela, sei qual é a tua intenção. Faz carinha de safada batendo o popo no chão. Ô Juliana, o que tu quer de mim? Vem com a Maiara Barreto, a DJ do rock sem fim. Ô Juliana, o que tu quer de mim? Vem com a Maiara Barreto, a DJ do rock sem fim. Então desliza, desliza, vem jogando esse bundão. Prepara, pode ir pra, vai ser só colocado. Então desliza, desliza, vem jogando esse bundão. Prepara, pode ir pra, vai ser só colocado. Então desliza, desliza, vem jogando esse bundão. Prepara, pode ir pra, vai ser só colocado. E eu quero agradecer com muito carinho aí, desliza, o meu parceiro Ney, e ele é sua esposa. Prepara, pode ir pra, conveniência top. A galera super gente boa, super bacana. Um prazer imenso poder estar aqui junto com vocês. Espero voltar mais vezes. Hoje, infelizmente, o tempo é bem curtinho. Ainda tenho mais duas festas pra fazer. Mas em breve, vai ficar um tempinho a mais aí pra fazer uma onda pra vocês, tá bom? Obrigado a todos, mesmo de coração. Eu vou deixando a minha saideira aqui. Eu rezo por você que não pode postar uma foto com um amante se não vai babar. E se alguém descobrir aquele caso lá, que só dia de semana vem te visitar. Você vive querendo. Hoje ainda tem Maiara Barreto lá no bar do Xarel, aqui mesmo em Coraci. E em seguida vamos até a quadra do Benção na Mirandinha, no Barreiro. Até 9 horas da manhã, mano. Então para de falar que ele é seu. Marido dos outros não é presente de Deus. Talarica, tava sentando no macho da tua amiga. E tu vai tomar um pau. Para de falar que ele é seu. Marido dos outros não é presente de Deus. E ela é talarica, tava sentando no macho. Eu fiquei até simpática, o celular de rico é assim mesmo. Vai tomar um pau. Para de falar que ele é seu. Marido dos outros não é presente de Deus. Sentando no macho da tua vida e tu vai tomar um pau. Enfia uma forra. Eu rezo por você que não pode gostar. Uma foto com um amante se não vai babar. E se alguém descobrir aquele caso lá, que só dia de semana. Tudo certo, hein, Ney? Você vive querendo o que não pode ter. Deus não destrói uma família pra agradar você. E de uma vez por todas tentar entender. 01 sempre foi ela, 02 você. DJ Maiara Barreto. Ele fala que ele é seu. Marido dos outros não é presente de. E ela é talarica. Tava sentando no macho da tua amiga. E tu vai levar um pau. Para de falar que ele é seu. Marido dos outros não é presente de Deus. Talarica. Tava sentando no macho da tua amiga. E tu vai tomar um pau. Mete mamá de bandido. Menos pra sair comigo e pra levar eu pro caô. Chega a pedir por favor. Então pede que eu te dou. Pede chamando de amor. Pede que eu te dou. Pede chamando de amor. Pede que eu te dou. Então pede chamando de amor. Pede que eu te dou. Pede, pede, pede que eu te dou. Pede chamando de amor. E nesse momento ela chama o cara até de amor. De amor. Pede que eu te dou. Então pede chamando de amor. Pede que eu te dou. Tô realizando um sonho, eu não acredito nisso. Não acredito nisso. Em breve no cinema. Maiara. E erre o impossível.